Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É Lendário Rubi. É Lendário Rubi. Lendário Rubi, fazendo o povo dançar, delirar e viajar no mundo das recordações. Chale Tubarão! Chega! Eu tenho tanto amor para te dar. Tubarão chegou! E nunca, meu bem, vou te deixar. Nunca vou te deixar. Bora, furo do maracujá! Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Lendário Rubi. Tu és o que eu sempre sonhei. Bora, Baia, te agarra, Baia, te agarra, meu irmão. O amor que eu tanto esperei. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Ê, cabinho cacheteiro! A todo instante quero estar contigo. Tu és meu mundo, meu abrigo. O homem da super lancha, tu é doido? Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. Eu? Amor. Olha o Marinaldo, o Genilson também, o Maciel, da Cooper Trança com a gente, que coisa boa, hein? Tanto amor. E aí, Camila? Pra te dar também. Bora, Berguinho! Eu tenho tanto amor para te dar. Eu vou ser o Berg e a Belzinha aqui do lado, Solamânia. Meu bem, vou te deixar. Lendário Rubi. Tu és o que eu sempre sonhei. O lendário O amor que eu tanto esperei. Bora, furo do maracujá, comiguinha. Tanto amor eu tenho. Olha a Nesta bem, Olivinha lá do Cumbu por aqui, que coisa boa, hein? Tanto amor eu tenho pra te dar também. Bora recordar! Pedrinho celebridade, meu irmão. Bora, Mônica! Só você não entende o quanto eu te quero. Só você não entende, Rubi, a razão desse amor. Eita, furo, pai d'égua. Você tem algo especial que me prende e me domina. Calma, Sheila, calma, Sheila. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso estou. Olha quem chegou! Eu só quero que você, meu parceiro Alex Ribeiro e a Rubi, aqui na minha frente, casal considerado aqui do YouTube, hein? Só você eu vou amar. Seu irmão, pelo amor de Deus! Só você eu vou amar. Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. DJ Tubarão, no comando do lendário Rubi Saudade. Rubi. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. E a saudade do barracão do Juca, meu irmão. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso te estou. Olha, a gente tem CD pra vender, viu? A primeira, a segunda parte, só chegar juntinho e comprar o seu. Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Bebida, água. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou. Lendário Rubi. Sozinho no quarto. E aí? E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. Lendário Rubi. No peito um sufoco, o amor precisando. Olha o nosso parceiro Renato da equipe Sem Miséria. Já com a gente também, aquele abraço aqui do tubo, hein? Ô Renato! Choro querendo explodir. Bora, Belzinha! Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você. Nosso parceiro Baia também. Velha guarda, já aqui com tudo, aquele abraço, Baia. Eu fico pensando nas coisas passadas. Nosso amigo Júnior da vizinhança do Barulho também. Lá no bairro Novo Doce, lá de Barcarena, tá com a gente. Valeu, parceiro, bora igreja. Aquele abraço que eu não. É o nosso lendário no furo do Mora do Jango. Seu perfume gostoso ainda sinto. E na casa. Olha o nosso amigo Robson Mano também com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão. Valeu, Robson. Eita, meu irmão. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama. Saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. E aperte me abraça e não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Olha que é o nosso lendário, meu irmão. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos. Doido, bora dar uma descascada aqui no furo do maracujá. Tem muita lenha pra queimar. E o nosso lendário detona. Bora se mora com tuba, meu irmão. Não tenha vergonha de chorar. É tudo. Pois eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio. Eu sei que a vida. Olha o nosso parceiro Galo, nosso amigo Tião também, o Marcelo, a equipe Luciano tá com a gente, aquele abraço, hein? Bora, Baia, 0-0, meu irmão. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu. Tá ok, gatinha? Sou eu. Anos de tradição. E hoje o lendário comanda. Lendário. Peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Bora, meu Rubi. Ele fez você. Márcio Gilmar tá chegando. A festa do arqueiro, viu? Lá no Natalzinho, lá no Acará. Tu já sabe como é que é por lá, né, meu irmão? Tu é doido? Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Dá-lhe, meu lendário! E desse jeito a gente vai detonando pra vocês. Tudo o amor dançado nesse rubi. O Tuba chegou. Bora pra cima! Dá-lhe, Tubarão! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz: Tubarão! Chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. Nosso amigo Jonathan Assis do Acarata com a gente. Bora, Jonathan! Chama meu nome, mas não quer nem me ver. Esse furo do maracujá é uma loucura. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Se não for pra tocar com qualidade, mas antes nem tocar, é o lendário Rubi Saudade, ponto final. Meu irmão, pelo amor de Deus! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto. Toda a equipe cachaça do BH tá com a gente, o Renatinho, o Léo Vanderlei, também a Simone de Barcarena. A galera curtindo o lendário, pode crer, meu irmão! Quem sabe o coração me diz que você chegou. Olha o Juan do Hiper Sound! O Jair também, o Ronaldo do Festival do Camarão. Tá por aqui, pode crer! Forte, e aí? Quer prender? Tem muita lenha pra queimar. Dizendo que me ama sim, mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Esse lendário é uma loucura, meu irmão. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Toda a equipe sim, não solta com a gente, valeu. Dá-lhe, meu lendário. Isto é loucura demais. Mais uma, mais uma, mais uma. Lendário Rubi, aqui nosso show é fazer você dançar. Segura que eu quero ver. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar com. E cabinho. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço. Olha o meu parceiro de onça, tá por aqui. Na verdade, tudo que eu. Esse é velha guarda, viu? É saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo. Tem muita linha pra queimar. Tudo pra te ver feliz. Nosso parceiro Rony dos Malucos da Rabeta. Tô com a gente também aqui no abraço aqui do Tubarão, hein? Olha o Buda, saudade do Juruna. Bora, Buda, como é que é? Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me. Às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que meu parceiro Alex Ribeiro e a Rubi. Cachal considerado aqui do Tuba, aqui na frente, só na manha. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. É. Pra galera do São Bob Red também, na moral. Valeu! Tipo de homem que açoita a mulher. Tu é doido! Eu açoito. Rubi. Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, afinal, entre quatro paredes e tudo se faz. A piscina que é pai d'égua. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. O que ele faz? Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente. Aí nosso amigo Joãozinho Batista, também o Elton Trindade. Por outro lado, o Nequeba das Produções, a galera do São Paulo tá com a gente. Se entrega o prazer. Valeu! Vibra e goza, o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ai, é gostoso demais. Seu para aproveite enquanto há tempo. Enche a emoção. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra seu. Olha, a produção tá ligada, viu, mestre Gilmar? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Olha aqui, eu sou seu fã. DJ Tubarão Salta. O lendário Saudade! Ah, é gostoso demais esses momentos. Lendário Rubi Saudade. Graça o seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. Olha que a vida é assim, meu irmão. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, tá logo. Nossa amiga Belzinha aí, ela que atravessou esse rio, pegou esse lendário, hein? Vale o arqueiro, pode o que, Berg? Valeu, meu irmão. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, tá logo a maçã. Atenção, DJ Boy, sai do mato e vem aqui com o Gilmar. É doido. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Olha o nosso parceiro Baqui da família Guerreiro São Jorge, lá de Barca Arena. Domingo tem Guerreiro no Batanelli. Um novo sorriso sucedeu. Um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar. E se você? Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me... Esse Tubarão pra Sagrado do Carinho, toda a equipe Nova Força. A equipe que tá dando força nessa festa maravilhosa aí. Esperando. Um abraço forte aqui do Tubo, hein? Pra nós dois. Tuba! DJ Márcio, DJ Maurício, DJ Charles, o Eito do Falson, todo mundo junto e misturado nesse lendário. Bora dançar, meu irmão! Etuba! Abri a janela. Se você ainda lendário, pra fazer você dançar, pra você curtir. É puro do maracujá. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Bora Sheila, bora Sheila. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu quarto. Tá linda a nossa festa, viu, cara? A gente só tem a agradecer a vocês. Valeu, valeu. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fale em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida. Nosso guaxeiro Mimi da água lá dos Jurunas. Tudo entre a gente pode acontecer. Ei, Mimi! Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Vem! Te ama outro. Vem! Vem dançar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Olha quem chegou, o homem do Ipanema. Nosso amigo Wey também, pressão lá de Coraci. Abraço forte aqui no Tubarão. Tudo entre a gente. Olha o Wellington. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo a luz do sol em noite de lua. Vem, meu irmão, vem. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. E aí, Alex? Preciso tanto de você. Aqui. Sem você não sei viver. Lendário Rubi. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. Oi! A você me deu. Muito homem deu uma forra pra mulher hoje, né? Eu amor te entendi. Trouxe aqui no barracão do Juca. Eita, meu lendário! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Olha, segunda-feira, a ressaca da festividade, Nossa Senhora Bebé do Socorro. Pela primeira vez, Cabulosa 12 volts e o J da Solange, hein? Aonde, filho? Eu te amo ainda. Tão pronto. Aqui. Você, sem você não sei viver. Segura furo do maracujá. Olha, a gente ainda tem CD pra vender da primeira parte aqui. A segunda parte do Gigi Boy não saiu ainda, não, Givaldo? Faço tudo pra te encontrar. Givaldo. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Ah, já saiu. Tanto de já tá aqui a segunda parte do Gigi Boy, bora pegar o teu aqui. O CD já tá aqui com o Tubarão. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Bora pra cima, bora recordar! Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, preciso tanto de você, sem você não sei viver. E a saudade vai chegando por aqui. Meu olhar distante, são os melhores. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. numa ânsia louca. Olha o nosso amigo Luiz, falou Luiz. Te beijar. Que ele ama a Cristina, né? Apaixonado, tá, filho? Paga um pacote pra ela. Eu tentei em vão me acostumar viver sem você. Atenção, Leia! Compareça com o Fábio Pitbull aqui no Rubi. Me ama, me ama. Ai, finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata de amor. Bora recordar, bora recordar. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca em meus braços, mata de amor. DJ Tubarão Saudade. DJ Tubarão no comando do lendário Rubi Saudade. Rubi, eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. E aí, Belzinha, como é que tá o nosso lendário? Você me faz tão bem que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar viver sem você. Já vi que não dá. Ora, me ama, me ama. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosque meus braços. Dá-lhe meu rubi. Uma nova era chegou, lendário Rubi Saudade. Eu cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Só da boca pra fora. E só é da boca pra fora que você diz que me ama. Bora, Alex. E assim me engana. É, Alex, tu trouxe meu dinheiro, Alex. Não quero mais viver. Já sabe. Eu sei que você não. A Rubi, ela é carroça e ela é lendária, Rubi. Oh, diga, diga que é verdade, que só por piedade você vive comigo. Oh, diga, diga que é verdade. Fica segundo carinha desse, a Brenda. Isaías, Gésio também, Isadora. Jonas, nosso amigo Jonas Costa, lá do Arapari. Você jamais gostou de mim. Eu sei. Eu sei. Não adianta esconder. Quem ama não faz assim. Não faz. Já descobri. Irmão, é a saudade chegando neste lendário. Pra você que tá tomando uma aí na tua mesa, pra você recordar com a gente, pra você ser feliz. É o encerramento da festividade do Bebeto Socorro. E o Tubarão tá por aqui. O mestre de Marte de Boi, DJ Jarinho, todo mundo junto e misturando. Rolando na moral, meu irmão. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que ao mundo. Atenção, Mocajuba, não chega, Mocajuba. O quanto eu amo você. Nem que ao mundo eu tenha que falar. amigo Jonathan da Arte, sua carada com a gente também. E o Ismael, aquele abraço forte aqui no Tubarão. Bora dançar, bora dançar. Eu sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Poderoso Rubi. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Rubi. Nosso amigo Maurício da Rede, ela tá também com a gente. Aquele abraço forte no Tuba. Bora puro do Maracujá. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Olha, a gente tem CD do Rubi ainda por aqui. Pega logo o teu. A primeira parte com o Charinho, a segunda parte com o Gigi Boy. Passou o filé. Bora, Belzinha, Moraqueiro, como é que é? Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. Rubi. Rubi. Gilmar. Pega o telefone. Cabinho da equipe do Rock da Guaxê Xabê. Bora, Cabinho! Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Não me engana, você é tudo que eu mais quero. Mais uma, mais uma. Bora, mais uma, uma. Poderoso Rubi. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder. Atenção, Mocajuba. Bora passar o pano lá no gerador, vai, meu filho. Estou perto de alô, Mocajuba. Rapidinho lá no gerador. Pensar. Fala no ouvido dela, vai. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Atenção, garçom, o cabinho quer 10 pacotes. O homem da super lancha daqui. Bora beber cabinho, bora beber cabinho. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Pedrinho celebridade. Todos estão perto dele. Nem chegou o Natal ainda, né, filho? Tá lindo. É de cantar. Não tem bola de cristal. Eu te amo. Aí, boia. Eu também te amo. Irmão, pelo amor de Deus. Eu te quero. Eu também te quero. uma. Mais uma. Bora mais uma. Nosso parceiro Boi aqui do lado, só na manhã, aquele abraço forte aqui do Tubarão, Boi. Valeu, viu? Só arreda teu chifre mais um pouquinho pra lá, tá, meu irmão? E eu? Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. Poderoso Rubi. Eu sou latino-americano, que não late mais em tortucano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chubi, uma mistura de línguas que quer lamber toda essa terra, querendo lhe saborear. Vem me dar um copo de cana, um coife aceso pra te alumiar. Fui ver Chicago nos Estados Unidos, fui nas Europa subir na Torre Eiffel, fui ver o Big Benson na meia-noite, mas o vampiro. Ribeiro e a Rubi tá aqui. Eu Rubi, o único que tem o poder da pedra em suas mãos. Bora. Olha a gente daqui a pouquinho em São Caetano de Oliveiras, o Festival da Onça. O nosso lendário Rubi pela primeira vez pra dentro na bola. Bora julgar. Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado. Vou lhe mostrar que sei o inglês, porque português nós já sabemos. Novo poderoso Rubi. Eu sou latino-americano, que não late mais em tortucano. Sou da boca do Amazonas, do Iapoque ao Chuí, uma mistura de línguas que tu quer lamber toda essa terra. Pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Rubi, quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Bora simbora, meu irmão. Você nem sequer pensou em mim. Tem muita linha pra queimar. Pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. O Cabinho, só na manhã aqui com o Tubarão. Ô Cabinho, aquele abraço aqui do Tuba. Nosso parceiro Sabá, o homem do açaí, tá com a gente, pode crer. Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Oh, oh, oh. E é o nosso lendário pela primeira vez aqui no Barracão do Zuca. Tá bonita a nossa onda, meu irmão. Mas agora que você está só, você vê. Aí nosso amigo Pelado também, Kender, grande Vanzinho, só na manhã por aqui. Depois de tudo que aconteceu, e agora não quer mais sou eu. Olha que lendário, é o nosso Rubi. Esse é o Rubi. Rubi. É festa. É Lendário Rubi. É Lendário Rubi. Lendário Rubi. Bora esquenta. Bora, tá ali uma esquentadinha, meu irmão. Com a minha mão, vamos passar para o teu. parceiro lá da foto Águia. Então chegou gente, viu? A galera quer bater aquela foto. Oi! Como diz o Gilmar, aquele retrato, meu irmão. Olha o caqueado! Do Juca, o nosso lendário Tubarão detonando. Dá-lhe Tubarão. Falta só aquela parceira, né, meu irmão? É doido? Olha o Kaki! Olha o Pedrinho, celebridade aqui na frente! Já arrepiando! Ribeiro, a Rubi, casal que tá do meu ladinho, só na manha. Esse casal considerado aqui do Tuba. Obrigado, Alex. E aí? Oi? Parceiro Riquelme e o Denilson juntinho, sumando todas. Para Riquelme. Que dança muito, viu, meu irmão? É doido? Bora, furo do maracujá! Rubi. Yo le contesto latinoamericano, ya, ya, ya, el ritmo que se baila, ya, ya. desse jeito que te chega pra detonar pra vocês, meu irmão. Bora dançar, bora ser feliz. Olha o caqueado. No começo a gritar. Quinta do Morgado, não? Deixa aí, meu irmão! Quem é que vai amanhecer aí? Cadê o grito das mulheres solteiras? Eu não ouvi o grito das mulheres solteiras. Cadê o grito das mulheres solteiras? Bora agitar! Som do beatback, meu irmão! Why your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pompero. A little more, get the party going on the dance floor. See, as mulheres solteiras vão dançar no lendário agora. That. Cabinho da equipe do Rock que dá valor. Alô, Cabinho! E aí? Muita linha pra queimar. A gente vai detonar muita onda ainda. Bora lá! Bora agitar! Bora agitar! Bora agitar! Joga a mão pra cima, joga, joga, joga, joga, joga. I know you want me to do. I know you want me to do. I know you want me to do. Som do midback. I know you want me to do. Bora, mestre Gilmar. Olha, domingo e segunda-feira do Círio. Sede do Papagaio, Ponte Som. Só quem gosta do som, né, meu irmão? Só quem vai relembrar com a gente. Festividade do Bebeto Socorro, tá bonito. É o lendário Rubi. tá feliz? Bora, bora, bora detonar! Bora detonar mais uma! Rubi! Só quem tá solteiro vai tirar a palma da mão! Nosso amigo Walter Ney, também da produção da WP Refrigeração. Sua primeira dama Silvia também tá com a gente. DJ Jefferson Santos, da Carreta Ideia Pressão. Bora agitar! Nosso amigo Baia, velha guarda Baia. Um abraço forte aqui do Tubarão, Manini, pode crer. Bora viajar! Now it's time to have fun. Bora! Bora agitar, meu irmão! Tira o pé do chão, tira, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, bora agitar. Assim, ó! Não chega aqui do lado, atenção, Evaldo. E aí? É rock doido. Bora agitar. Bora, senhor. Já. Só quem tá feliz faz barulho aí! O som das estrelas. Mexe o dedo, mexe o dedo, com calma. Bora, meu mestre Gilmar, como é que é? E o dedo, filho? Olha o dedo, só não vai dar dedada, hein? Esse é o lendário Rubi, aqui no Maracujá, Barracão do Juca. E o Gilmar, fala aí pra cá, hein? E você que vai Belém passar o Círio, não esquece, filho. Alô, filha, a nossa onda do Círio é da Via Show Antiga Metrópole, dia do Círio de Belém. Vamos lá, meu bem. Alô, Tubarão, mete o dedo, filho. Oi! Mete o dedo no Dodô. DJ Júnior Fantástico, de Benevides para todo mundo. É o nosso mestre Gilmar. I want to levanta a mãozinha pra cima aí. Tem muita lenha pra queimar, viu, gente? O tubarão tá só esquentando essas turbinas. E a galera vai dançar, senhor! Tira o pé do chão e vai! No comando do lendário Rubi Saudade. Pega a tua latinha, dá-lhe uma talagada aí e embora viajar. Som da WB Refrigeração. Só na manhã por aqui, valeu, maninho. Recebendo pela primeira vez Lendário Rubi. Lendário Rubi. Oi, avisamos que confirmado, o Arqueiro avisa que dia 8 de fevereiro tem Lendário Rubi lá na Vila de Natalzinho, município do Acará. Alô, filho, vamos nessa, curtir Lendário Rubi, dia 8 de fevereiro, lá no Natalzinho, Acará, promoção do Arqueiro Berg. É o Lendário, alô, Tuba, solta o som, filho, é... Rubi! É claro que sim, vai nessa... Oi! Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Bora agitar! Olha o novo papai do maracujá, o Vitor Castilho tá com a gente! Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Só quem dá valor faz barulho aí. Tempo do mundo. Atenção, Tuba, alô, garçom, trazendo 5 baldes de cerveja para a galera do rock aqui ao lado. Rock, rock, rock. Cadê o Garrincha, filho? Garrincha da Feré. Oi, mano. Galera do rock pedindo 5 baldes com cervejas aqui ao lado do lendário. Alô, Poli Pitbull. Um abraço, filho. Sustado. E selvagem. E o quê? Selvagem. E o quê? Tira o pé do chão! Batista da Guaxete, valeu! O quê? Acesa. E agora? Agora! O que foi? Escondido é o que se escondeu. E o que foi? Prometido, ninguém prometeu, nem foi teu. Só quem é jovem vai cantar! Somos tão jovens. Então. Jovens. Tão jovens. Lendário! Levanta a mão pra cima, só quem tá feliz, só quem tá feliz. É Rubi Lendário Rubi. E aí? É doido? DJ Anderson também com a gente, DJ Jonas. A galera do Mega Sonoro, isso aí, isso aí. Tuba, gera saúde da Guaxete, pode crer. Fala pra ela. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, o que ele fez? Me traiu. Do meu jeito. Pede mais um pacote, meu irmão. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Chegou as marcantes aí. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você muda. Nosso amigo Felipe tá com a gente também aqui no apoio. Alô, Felipe! Felipe Hightech. Quando eu te conheci, o que é que ela fez? Me traiu. A sapequinha. O meu jeito de amar. Chubaceiro, Berg, arqueiro, valeu! Sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Calma, é só uma fase dela. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar. Bora viajar! É o nosso lendário! Dá-lhe, meu lendário! Lendário Rubi, aqui nosso show é fazer você dançar. Vem dançar! Segura que eu quero ver! Yeah. é furo do maracujá. Tudo que eu desejei. Tem que ser assim, meu irmão. Agora me... Nosso amigo PC Miranda, aquele abraço aqui do Tubarão. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. Eu sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Bora, Gilma! Essa é demais, filho. Essa música é muito boa pra você curtir e dançar aqui no Rubi. Pra lá e pra cá. Alô, DJ. Vem aqui, filho. DJ Edgar, como parece com o Gilmar ao lado. É o nosso lendário. É Rubi, é Rubi. E tu sabes, filho, o primeiro a gente nunca esquece. O primeiro. Me apaixonei, eu sei. E agora não volto atrás. Realmente essa música é muito linda. Ô, marcante o pai d'égua, meu irmão! O teu jeito de ser me enlouqueceu. Essa banda eu quero em paz, hein? Essa banda come gente. Cuidado, filho. Alô, doutor, ele vai te comer. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Tudo que eu mais preciso. Você que dá valor, som das marcantes aqui no furo do maracujá. Te confessei a aqui que você me fez sentir. O lendário, houve saudade. Não teve nenhum valor, mas eu não vou desistir. Lendário Rubi Saudade. Lendário. Tá doido, é muita onda. Já me marcou. Teu sorriso.